trás da lente. A lente não mente, o objeto transparente. Me deixe ver o que sempre foi. Às vezes me confunde, às vezes me define.